coração de um justa poderosa. E eu nunca vi um justo sem resposta. Quando Josué orou, sol e lua pararam. Quando Elias clamou, fogo do céu Deus enviou. E foi assim que aconteceu. Deus jamais abandonou o povo seu. Abençoava. Paulo e Silas cantavam e oravam, e as cadeias logo se abalaram, e o milagre novamente aconteceu. Esse Deus é assim. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Ele para sol e lua pra te ver sorrir. Se o altar está perfeito, pode decretar. Cantavam e oravam, e as cadeias logo se abalaram, e o milagre novamente.